Então, aliada, a quebrada tá minada, é uma pá de bico pra cima e pra baixo. O que, que será que tá acontecendo? É, o clima tá louco mesmo, hein? Vixe, tio, nem vou pro peão hoje, vou ficar de quebradinha. Salve, salve, rapaziada. E aí, moleque? Que chave mesmo, moleque? Mano, tô com CD aqui de novo pra vocês ouvir, ó. Vai me dizer que é a falange. É. Aí, não me leva mal não, querido. Que? Mas pai, esses meninos deixou falha na quebrada aí, com alguns companheiros. Falha, tio? Que falha? Se pá? Se pá nada, você tio. É abandonou os outros mano lá? Aí é osso, hein? Jamais. Uma desunião no rap. Os caras tirou, truta. As conversas. E os outros, moleque? Ah, lamentável. Se pá até parou. Os caras cortou mesmo, hein? Que nada, cada um no seu corre já era. Aí é a mais, hein? A mais? Mas o que, doidão? Essa fita aí tirou os moleque, abandonou os caras. E aí, tio? Tá tirando, hein? Tirando, rapaz, cê é louco? Conversa feia essa aí, não sabe nem qual que é a real. Veja bem, os caras falaram que ia parar com o rap e de repente se junta. Mó deselegância, hein? Mas qual é que é? Os caras têm dinheiro, estão fazendo show, lançando CD. Ih, mano, cê tá moscando. Os caras tá indo na bota do de menor. Cê não tá nem ligado. É, fiquei sabendo aí que até os caras lançam CD junto, hein? Será? Então, tá nessa hora aí, ó, tem que ter um de cada vez, tá ligado? Pode crer. Sério, firme na postura. Gangsta, tá ligado, tio? Sério, ó. Pode crer, tipo no CD, tipo, pode entrar pesadão. É, mano, é quente. Pô, falar nisso, mano, e o CD de vocês, mano? Como é que tá? Como é que tá o progresso do CD? Ah, cê tá ligado, né, tio? Na medida do possível, é, nós tamo correndo. É, e o bagulho é louco, mano. Vira e mexe aí, chega umas conversas deselegantes aí na nossa vida aí, o bagulho dá até uma desanimada. Parece que a gente não tá sendo bem aceito, tá ligado? Mas aí, tio, não pode fraquejar não, hein? É difícil, mas tem que ter coragem, tá ligado? Pode tem que acreditar pra subir no lugar mais alto do pódio da vida. Aí, porque o maior covarde é aquele que morre sem tentar. Firmeza mesmo. Melhor as lágrimas da derrota do que a covardia de não ter lutado. Sonhar é pra todo mundo, irmão. Realizar só pros que têm coragem. Quem parou hoje, o amanhã é incerto, irmão. E quem luta no presente, o futuro é de conquista. Só. Entendeu? Tem que acreditar, irmão. Acreditar em vocês, no seu potencial, tá ligado? Vocês têm potencial. Pô, agradeço. Vocês têm talento. Falou tudo. É fé em Deus e o resto é conversa fiada. Isso mesmo, demorou. Tamo junto aí, guerreiro. E é o seguinte, mano. Vamos vestir a camisa e se dedicar ao máximo. Então, é isso mesmo, rapaz. Essa vitória aí pra nós vai ser questão de honra. Vai ser questão de honra. Questão de honra. Vai ser questão de honra. É nóis, mano.